beijo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Pra mim já deu. Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu. Simone Mendes, Dois Tristes, pra você ouvir aqui no nosso Balança Brasil, fechando a primeira parte do programa. Obrigado pela sua sintonia, pela parceria sempre. Viu só quanta música boa passou por aqui? Na volta do intervalo tem muito mais, eu tô trazendo daqui a pouquinho Thiago e Samuel, a parceria do Gustavo Mioto. Chave, é só ficar ligado por aí, não troca de sintonia. Continue ligado, Balança Brasil volta já. E seu apoio cultural. Supermercado Oliveira em Aperibé informa a hora certa. 12:06. Brindemos ao futuro, as novas possibilidades que o novo ano traz consigo. Abrimos mais um capítulo da história da vida. Seja o protagonista do seu destino e nos próximos 365 dias, escreva a sua felicidade. Um feliz ano novo, repleto de prosperidade para você e seus familiares. Uma mensagem, Supermercado Oliveira, Aperibé. Adotar um gatinho é uma via de mão dupla. Sabe por quê? Os felinos contribuem para uma série de benefícios para a saúde física e emocional de seus donos. Por exemplo, reduzem estresse e ansiedade, afastam sentimentos de solidão e de depressão. A adoção consciente diminui o número de gatos abandonados nas ruas da cidade e aumenta a valorização da vida dos peludos. Ame seu pet! Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. Estudo do Ministério da Saúde mostra que ainda existe desconfiança por parte dos brasileiros quanto à vacinação contra a Covid-19. O levantamento foi realizado com 33 mil pessoas que já foram infectadas pela doença desde o período da pandemia. Do total de participantes, 9,8% afirmam não ter tomado a vacina, o que equivale a 3.258 cidadãos. Dentro desse grupo, 32,4% disseram que deixaram de ser imunizados por não acreditar na eficácia da dose. Já 31% acreditam que a vacina pode fazer mal para a saúde e outros 32% relataram circunstâncias adversas. Entre os motivos da descrença quanto ao imunizante, 2,5% declararam que não se protegeram por já terem sido infectados e 1,7% disseram ter outros problemas de saúde. A pesquisa é uma continuação de um estudo iniciado em 2020. O objetivo agora é determinar os impactos contínuos do vírus na sociedade e na vida da população. Participaram do levantamento brasileiros que já tiveram Covid-19 de 133 cidades entre 2022 e 2024. Da Rádio 2, Fabiola. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. O que mais barato vende e melhor atende. Filé de peito bandeja, 1,18 kg, 18,95. Linguiça para churrasco, 15,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa com dorso, 8,99 o quilo. Bacalhau, Chester, peru, ave natalina, pernil e panetones. Ofertas especiais. Antes de fazer suas compras, pesquise nossos preços. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. Eitanet, conecta você. A sua revolução em conexão chegou em Aperibé. Assine já um de nossos planos de internet turbo fibra e desfrute do melhor que só a maior rede de fibra ótica da região tem a oferecer. 500 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 39,99 mensais. 800 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 49,99 mensais. Saiba mais sobre nossos planos e assine já. Ligue ou nos envie um zap 22-3811-1600. Eitanet, conecta você. Chegamos a Peribé.